that's for them. No, 7576. Próxima, Juliette, o TAN 3226. Observando o gol que está ingressando aí no pátio 3, no, para o push, no push, e assim que ele livrar, ingressar no pátio 3, você pode prosseguir via Juliette até o portão 11. Então, após o gol, Juliette, hotel, pátio 11, TAN 3226. Isso, é, isso, pátio, portão 11. Entendi. Mandarim 520, da presente VoIP. Mandarim 520, copiou o controle. Chega, 3520, da presente VoIP. Salvador 350. 994, tá muito baixa a mensagem, não compreendi. Salvador Maciel 350. Afirmo. Informação é a contra-missão para Salvador no 350. Sim, ok, 350. Ok, só um minuto para autorização. Prepare a PUCA. Já aprovado. PUCA, certo. Para o táxi, gol no 7 no 4, com 128 a bordo, 2 horas e 10, alterna retina. Para 170. 45899, acendo identificação, chega da Mari, desce para o 070. Chegar a Mari, identificou, descendo para o 070, é 5899, obrigado. Prossegue na 3-4, com gol no 994. Aprovado Salvador Maceió, 350, rota via Upper Whisky 58, Orago, após direto. Decola da 1-0, curva pela esquerda, no perfil da PUCA, Jamo, transição Caju. 5144 transponder, controle opera em 119.35. Autorizado Marciano 350, atribuído 8, Orago após DCT. Primeira curva para da 0, primeira curva vai certa. Buca, Jamo, Caju, essa ida. 1144 transponder, 193. Controle bom no 94. Meia dúzia portão, chame o condutor para o posto funcionar. Tem uma prova boa no 94. Ponto de espera da 10, pronto, voo no 794. Vista livre, autorizada a linha decolar, 110 com meia dúzia. A linha decola do 0, voo no 794. Puxando 0 na 4. 10.09.0 na 4, 3.5.0. Web 5809, desça para 4.000 pés, ajuste o 0 na 4. 1.0 no 4, descida para 4.000, F50 na 9. Padora, objeto 5809, boa noite, informação é... Web 5809, boa noite, sua identificação chega da mar e desce ao 050. Desce com a Namara e descendo para o 050, 5809. Pode ir direto, dona? 5809, número 4 na aproximação. 5809 vai manter a chegada em redução para 2309, é o número 4 na aproximação. Meia 746, livre LS, rebote estabilizado. 236, controle 1935, bom voo. Controle 1935, boa. Controle Salvador, boa noite, voo no 7-4 na Pucajamo. Voo no 7-4, contato radar, Salvador 230 na saída Pucajamo. Ao 230 na Pucajamo, voo no 7-4. Localizador Web 6746. Web 6746, complete aproximação, torre 18 decimal 6. 18,6. 3520, desce para 2000, ajuste 1014, livre ILS, reporte estabilizado. 2000 no 014, atualizado procedimento, é 520. Torre WebJet 6746, achar travado, a 1-0. 6746, reporte para o externo. Reportará. São 2009, Web 5899. Web 5809, desce para 4000, ajuste 1004, redução para 2009. 4004, 5809. Boa noite, 1896, informação é, cobertura para João Pessoa. 896, João Pessoa, só um minuto, 370 já aprovado, prepare a pulsa. 370, tá, não aguardo, boa noite. No tráfego, reduzindo para 1809, Web 5899. 86, bom dia. 2 Salvador, bom dia, Golo 606, gente da ECO, 85, solicitou 490 para Campina. Tenho 390 aprovado, quer correr no 41 ou aceito 39? Aceita 39, Golo 606. Aceito, é o número 2, cópia, prepare a PUC inicialmente, ou no 606. PUC inicialmente, número 2, cópia, Golo 606, graças. Web 6746, cheque trim, pouso autorizado, 110 com 62. Abaixado e travado, livre pouso, Web 6746. Salvador, gol 1994 para o pushback, acionamento, posição número 6. 994, meia dúzia, aprovado, sem táxi. Vou para o chamar de táxi, gol 1994. Redução para 1909. Já está mantendo 180. Entendi. Salvador, pode confirmar a saída prevista para o gol 1896? É a PUCA. A PUCA, graças. São 3520, completa aproximação, torre 18-6. 18-6, até mais, obrigado. Web 5899, desce para 2000, ajuste 1014, redução para aproximação, reporte estabilizado. 2000, reduzindo para aproximação, 1014, apontará estabilizado, LS Zulu 16, 10, Web 5899. X-Ray, condição. Uma pessoa, 370, rota conforme o plano, upper 8, qual dano zero, primeira curva esquerda. PUCA, Aracaju, 5, 146, transponder, controle 1945, com 896. Correto, chame quando pronto para o posicionar no 2. Gente, com 896. Web 6746, solos 44, livre direita, taxa na minha escuta, prosseguindo via Alfa e reporta antes da Juliette. Livre direita, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette, Web 6746. Oi Salvador, boa noite, 3520, passando externo. 3520, tem pouso autorizado, vento 110 com meia dúzia. Teve pouso, 3520. 306 para cópia. Campina Grande 390, rota Tesouro 10, decola 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, 5147, o transponder, controle 1935. Bom trabalho. Obrigado, bom curso. Web 5809, está livre o LS, reporte estabilizado. Afirmativo, chame o condutor para o push acionar. Câmara pronto para push, acionamento por 90. Oi, Salvador, muito boa noite. Webjet 5899, ciente do Airbus à nossa frente, baixado e travado, do ILS X-Ray, pistão no zero. Ciente 5899, por aproximação, informarei para o senhor. Na guarda da 5899. Posição, aguarde no 606. Posição, posição, no 606. Alô, Salvador, é o gol 1994. Para o táxi, 171 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 30 de autonomia. Um minuto. Antes da Juliette, Web 6746. Botão 3520, solo agora os 47, direita, táxi me escuta, prosseguindo via Alfa e reporte antes da Juliette. Gente, Alfa, antes da Juliette, 3520, você escuta. 1994, parte principal, Indy Alfa, reporte em pronto, ponto de espera, 1014 no ajuste. Parte principal, Indy Alfa, porta pronto, ponto de espera, voo 1994. Web 5899, tem pouso autorizado, vento 110 com 5. 110 com 5, pouso autorizado no 0, Web 5899. Web 6746, após o tráfego da Gol, vai ingressar a Juliette, portão 08. 708, após o tráfego da Gol, Web 6746. Reduza para aproximação, chama a torre 118, decimal 6. 186 reduzindo, 5809. Posição 11, a informação é eco, autorização de tráfego para Natal. Gente, só um minuto, prepare a PUCA. A PUCA, gente. Salvador, objeto 5809, passo de terra, baixado de recado. Boa noite. Boa noite, 5809, curta aproximação, informaria que está livre. Vitória, aguardando. É 3520, vai prosseguir Juliette, portão 5. Juliette, para 5, 3520. 1906, tráfego companhia cruzando a retaguarda, após o mesmo, está livre no 3, chame táxi. Cruzando a retaguarda, após a passagem do mesmo, está livre, puxa só na água, 1906. Salvador, gol no 896, para puxa e treinamento na posição 2. 5899 da web, som 249, direita na minha escuta, liberando a pista de imediato, prosseguindo via Alfa e reporte dentro da Juliette. Vai levar a direita, mantendo a sua escuta, de imediato livrando via Alfa e reportar dentro da Juliette, web 5899. No 896, número 2 no setor, tráfego companhia no portão 3, está iniciando, puxa. A gente aguarda o gol no 896. Web 5809, pista livre, pouso autorizado, 110 com 5. Epa, 5809. Salvador, gol 994, pronto, espera, dono zero, pronto. Salvador, muito boa noite, azul 4178. Azul 4178, acendo identificação, chega da mar e desce para o 050. Autorizado, é 050, chega da mar, azul 4178. E Alfa Quilo para o Pátio 3, na minha escuta, até lá. Alfa Quilo, Pátio 3, na sua escuta, 5809. Tan 3226 para autorização. 3226, copia para Natal. 370 Natal, aprovado. Opus Luno 0, aerovia, decolada no 0, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. 51141 transponder, controle 199, decimal 35. Sente o Tan 3226, autorizado para Natal, nível 370. Decola da 10 com curva esquerda, Puca, transição de par, 5141 é o transponder, 119.35 é o controle, 3226, posição 11. Chama quando for para o push, Fernando. 3226, chama. Está na Alfa antes da Juliette, web 5899. 1994, tem decolagem autorizada, 110 graus com 79. Autorizado, decolagem da 10 com 1994. Web 5899, após o Boeing da Gol iniciar o táxi, pode prosseguir via Juliette, portão 03. Após o Gol, vai prosseguir via Juliette, portão 03, Web 5899. Gol no 896, na escuta? Na escuta. Ok, eu tô com tráfego na retaguarda da companhia, o meme já vai iniciar o táxi. Após esse tráfego, eu vou ingressar um webjet que vai parquear no portão 3, que é o último tráfego. Após esse web, está livre. Se eu puxo, acionar no 2 e chamo o táxi. Paciente, após o estado do web, o 896 está livre. Para o táxi, economia 06, 7 horas e 35, altera na porta. Portal? 79. 79-435 Fortaleza. Tá aprovado o táxi, Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, dono 0, ajuste 10-14. Índia Alfa, autorizado o táxi, ponto de espera, dono 0, vai reportar 10-14, turno 60. 994, decolado 254, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, gol 994. 14 Foster, good evening, go 1995, we are passing 1000, climb foot level 350. 1994. Radar contact on departure requires maintain flight level 350, book a departure. Time for the level 350, book a departure, go 1994. Gol 1606, ponto espera da 1-0, pronto. 1606 inicialmente, a linha mantém. A linha e mantém na 1-0, gol 1606. Decolagem 110 com teste. Autorizado alinhar e decolar da 1-0, gol 1606. Azul 4178, desce para 2000, ajuste 1014, está livre o LS, aposta estabilizado. 2014, quando é estabilizado, azul 4178. Pushback acionamento TAN 3226, posição 111. Aprovado no 1-1, no chama o saque, 3226. Chama para saque, 3226 da terra. Primeiro decolado agora 5-7, controle 1-9, decimal 3.